A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós encerramos o livro de Juízes e vamos compartilhar agora o livro de Ruth. Já foram mais de 35 livros ministrados capítulo a capítulo e agora vamos falar de um clássico da Bíblia, pequeno, poucos capítulos. Mais um clássico e com declarações maravilhosas que nós devemos ler, ouvir, ser edificado pelo Senhor através desse livro. Nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou fazer uma introdução baseado na BKJA, depois uma leitura devocional. E em seguida a leitura do livro, do capítulo 1 de Ruth, observando hoje não o rodapé, e vai trabalhar a época dos juízes, a data e algumas questões que não são tão relevantes que você pode pesquisar depois. A introdução, sim, a introdução é importante, depois uma devocional. E uma leitura devocional e a leitura do capítulo 1, tá bem? Vamos fazer isso então com a graça do Senhor. Bom, com relação à autoria, tradição do Talmude, talmúdica e da própria igreja, sugere que Samuel seja um dos possíveis autores da obra. Entretanto, irmãos, irmãs, as dificuldades em aceitar Samuel como escritor de Juízes ocorrem, por exemplo, em função da citação de Davi, o que faz presumir uma data muito posterior. Além disso, o estilo literário do hebraico bíblico antigo usado em Ruth leva a crer que o livro tenha sido escrito no período da monarquia em Israel. Quanto aos propósitos, o livro proporciona um vislumbre das vidas de pessoas comuns, ainda que tementes a Deus, durante o turbulento período dos juízes. Então, o texto foi escrito bem posteriormente, mas fala do período dos juízes. A obra é um verdadeiro oásis de fidelidade em um tempo e numa terra marcados pela idolatria e deslealdade. O autor focaliza a devoção inabalável, fiel e altruísta de Ruth para com Noemi, que ficara arrasada com a morte do marido e dos dois filhos, e a generosidade que Boaz demonstrou de forma prática a essas duas viúvas. Apresenta alguns exemplos notáveis de indivíduos que concretizam seus ideais e missões em amor sacrificial, que é o resumo do grande mandamento da Torá, a lei de Deus. Esse amor leal e abnegado reflete ainda o próprio amor do Senhor, unindo de modo maravilhoso as ações do homem com as de Deus. Na benevolência divina, essas vidas são abençoadas e passam a ser também uma bênção. Que isso seja uma verdade em nossas vidas. Curiosamente, quem reflete com tanta clareza, simplicidade e lealdade o amor de Deus não é um homem. E não é um homem judeu, como se esperaria, mas uma mulher. Isso é muito forte numa sociedade daquela época e patriarcal em Israel, e uma mulher moabita. Contudo, sua total fidelidade à família israelita, em que foi acolhida por casamento, e sua devoção total ao Deus de sua sogra, destacam-se como uma verdadeira filha de Israel. Então, o exemplo da sogra deve ter sido imenso ao longo da vida. E ela tornou-se devota do Deus de Israel, ancestral digna de Davi e dos patriarcas que receberam a promessa e a aliança de Yahvé. Exemplifica de modo marcante a máxima de que a participação no reino vindouro de Deus é determinada não por sangue, por tradição ou por nascimento, mas por ajustarmos a vida à vontade de Deus mediante a obediência que vem pela fé. Ao incluir uma mulher estrangeira na linhagem de Davi, o Supremo Autor comunica claro e objetivamente que todas as nações, preste atenção, que todas as nações da terra serão representadas no reino do filho de Davi, ele mesmo muito maior que o próprio Davi, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. E aqui há uma palavra que você pode encontrar em alguns comentários, alguns livros, se chama universalização da fé. O chamado de Abraão era para universalizar, para levar a fé do Deus de Israel a todos os povos. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, os israelitas acabaram se apropriando da fé no Deus de Israel, e nós percebemos um caso ou outro onde essa barreira é rompida. Rute, uma moabita, é um exemplo disso. Que maravilha! E a fé se universalizou mesmo em Jesus e, sobretudo, depois da descida do Espírito Santo. Curiosamente, irmãos, também nós temos que destacar que o livro de Rute, ao publicar esse episódio significativo da vida dos antepassados de Davi, lança luz sobre a missão dele na história da redenção universal. Olha, universal, universalização. Quando você ouvir esse termo ou ler, diz respeito a isso, a transformar essa mensagem numa mensagem para todos os povos. Sendo esse um conceito-chave em toda a narrativa da obra, a palavra hebraica relacionada à redenção ocorre mais de 20 vezes. Repito, mais de 20 vezes. Boaz é chamado do resgatador. Resgatador. E, por isso, exemplifica a obra de Jesus Cristo. Isso acontece 20 vezes em várias formas e sinônimos. O livro é, além de tudo, a história da transformação de Noemi, que passou do desespero à felicidade mediante os atos de bondade e fidelidade praticados por Rute e Boaz, o resgatador. Atitudes essas motivadas pela bênção amorosa e soberana do Senhor. Noemi atravessa a zona da dor, do sofrimento, do vazio interior para a plena paz, satisfação e regozijo. Outra lição para nós: homens e mulheres que foram poderosamente usados por Deus, tendo como exemplo máximo Jesus, realizaram um ministério abençoado, segundo a vontade do Senhor, Jesus. Ele e o Pai eram um, são um, mas ele passou por dor, por sofrimento, por vazio. Então, não corresponde à verdade dizer que aqueles que estão em Deus não passam por lutas e tribulações. Isso é uma inverdade. Ela passa de um estado de indigente, de indigência, para a segurança e a esperança. Do mesmo modo, Israel deixou o desespero nacional por ocasião da morte de Eli para a paz e a prosperidade dos primeiros dias de Salomão. Já começa com Samuel, né? Mediante a devoção altruísta de Davi, um verdadeiro descendente de Rute e Boaz. Assim, o escritor do livro de Rute fez Israel lembrar-se para sempre de que o reinado da casa de Davi, como instrumento do governo benevolente de Deus sobre Israel, oferecia perspectiva da paz e do repouso prometido pelo Senhor. Mas esse shalom, descanso, paz, continuaria somente à medida que os protagonistas do reino, o príncipe Jesus, príncipe da paz e o povo, refletissem a vida diária em comunidade, o amor altruísta, exemplificado magnificamente na pessoa frágil, mas decidida e leal da Moabita Ruth. Crente em Deus. E Ruth, depois resgatada por Boaz, na mesma pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias, filho de Davi, em sua obra de redenção plena para a humanidade, as bênçãos prometidas do reino de Deus recebem esse cumprimento. Muito bem. Depois vem data e outras questões que você pode estudar, mas é um texto que está falando do período ali dos juízes, que nós acabamos de ouvir, e vem aí um texto lindo, de 4 capítulos, mais um clássico da obra literária bíblica. Bom, passamos à leitura da devocional e depois já vamos para Ruth, capítulo 1. Não foi mandada pelo irmão Everson. E diz assim: a humildade é a rainha das virtudes, é a porta de entrada das bem-aventuranças, o portal da honra, é a marca dos filhos do reino. No reino de Deus, ser grande é ser humilde, ser maior é ser servo de todos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ai daqueles que se julgam melhores do que os outros e até menosprezam os outros e os colocam em segundo plano. Deus ama a humildade, mas abomina a altivez. Os humildes de espírito imitam a Jesus, o Filho de Deus, mas os soberbos seguem os passos de Lúcifer. Quer identificar uma postura luciferiana? Soberba. Então, que nós mantenhamos uma busca incessante pela humildade. Ele nos desejou bênção e nós desejamos bênção a ele também, a toda a equipe de abertura e a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem. Leio agora e vou fazer 3 observações do capítulo 1 de Ruth. Depois você pode colocar em velocidade 1,5, que não vai comprometer em nada a sua leitura. A família de Noemi e Moabe. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Betlehem, ou Belém, cidade da região de Yehudá, ou como nós falamos, Judá, partiu com sua esposa, seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Pastor, por que isso aconteceu? Porque nós vimos, tirando momentos onde havia juízes cheios do Espírito do Senhor, houve grande infidelidade do povo de Israel, adoração de outros deuses, mistura com paganismo, e isso afetou toda a nação, e fazendo com que a casa do pão, a terra do pão, Belém, deixasse de ter pão, e eles migraram para Moabe, pelo menos por um tempo, para poder sobreviver. Esse homem que migrou com a sua esposa, se chamava Elimelech ou Elimeleque, sua mulher Naomi ou, como falamos em português, Noemi, e seus dois filhos, Mahlon e Chilion, ou Quilion, como nós também falamos. E o nome dos filhos já aponta para a tragédia que vai acontecer na vida dessa família num primeiro momento. Diz assim o texto, no versículo 3: Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus dois filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Mahlon e Quilion também morreram, olha a tragédia. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Então, eles saem da casa do pão, Belém, e vão para Moabe, mas aquilo que estava acontecendo sobre o povo de Israel os atingiu, ao ponto de terem saído de Israel, sair de Belém, e mesmo saindo, morre Elimeleque, que significa Deus é meu pai, Deus é bom, Deus é meu pai, e eles vão para Moabe e morre todo mundo. Morre o pai, morre os dois filhos, ou seja, uma tristeza imensa para a família. Belém era para ser a casa do alimento, mas por causa do pecado de Israel, não havia alimento na casa do alimento. E Elimeleque, como eu disse, significa meu Deus é rei, é meu pai, é rei. E como Deus não era mais rei, de fato, em Israel, ele morre, apontando, sinalizando para aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual, enquanto que Noemi significa agradável, tá bem? Bom, passou por mais duas provas, os dois filhos morreram, Mahlon e Quilion, e Noemi ficou sem marido e sem os dois filhos, ficou viúva e desamparada. No versículo 6, o regresso para Belém. Um dia Noemi soube que Moabe, o Senhor, visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas, Noemi sugeriu à sogra, ide e voltai cada qual para sua casa, para a casa da sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesmo. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz. Uma grande tragédia, irmãos. Exclamando: Não, nós vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: Voltai, minhas filhas, por que havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam a ser vossos maridos? Explico. É porque, segundo a tradição, se ela tivesse um filho mais novo, esse filho mais novo poderia casar-se com as viúvas, resgatando a dignidade delas e a vida da família, propiciando um lar e propiciando uma família para elas. Por isso Noemi diz: Olha, eu não tenho mais como gerar filho. Ainda trago em meu seio, não trago mais ainda no meu seio filhos que possam ser vossos maridos. Então, grande tragédia mesmo. Desamparo. E ela diz, no versículo 12: Retornai, minhas filhas. Parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer, ainda existe para mim esperança, essa noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperarias por eles até que crescessem? Ou seja, ainda que ela tivesse grávida, ou pudesse ter um marido, e engravidar e nascer um filho, elas iam esperar 20 anos, 15, 18, 20, para que esse filho mais novo casasse com elas? Então ela está falando de maneira a dispensar as moças, para que elas recomecem suas vidas na sua terra. Esperarias por eles até que crescessem? Renunciarias à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Na verdade, irmãos e irmãs, pesava sobre todo Israel. Elas prantearam as noras outra vez, em alta voz. Depois Ofra abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Rute permaneceu com ela. Irmãos, ninguém jogue pedra em Ofra, porque ela fez aquilo que era sugerido por Noemi e aquilo que era a solução natural: voltar para sua família e tentar casar de novo e reconstituir a sua vida, tá bem? Ela fez o natural. O que Rute vai fazer é o sobrenatural. Versículo 15. Então Noemi aconselhou: Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também para com ela. Volta também com ela, perdão. Ao que lhe respondeu Rute: Não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te. Por onde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E esse é o versículo mais lindo do capítulo, é a maior expressão de amor que vai ser sistematizada, vivenciada na plenitude por Jesus e sistematizada pelo apóstolo Paulo. Do que significa o amor, mas Ruth já também vivencia o verdadeiro significado do amor. Não insista comigo, minha sogra. Eu não vou te abandonar de jeito nenhum. Eu vou te seguir. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. São quatro afirmações categóricas sobre o que é o amor. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada, que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. É tremendo, é espetacular, é maravilhoso. Há uma quinta afirmação: eu vou morrer e vou ser sepultada com você, perto de você. Geralmente eram em cavernas assim. Então ela está dizendo: onde quer que morreres, morrerei eu. Então Noemi compreendeu quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém, a casa do pão. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: será que esta é Noemi? Noemi tinha saído de lá toda feliz, né? Ou se não toda feliz, por causa do problema em Israel, mas com o seu marido, né? Na expectativa de ter filhos, e por isso saiu mais jovem, volta mais velha, volta sofrida, volta em agonia, e as mulheres da cidade perguntam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: não me chameis mais de Noemi ou Naomi. Agradável é mais próprio que meu nome seja Mara, amarga. Olha a dor dessa mulher. Ela pediu para não chamar mais de Naomi ou Noemi, mas chamá-la de Mara, porque Mara significa amarga, porquanto Shaddat, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Sofrimento da perda, né? Sofrimento do luto em relação ao marido em relação aos dois filhos, e os dois últimos versículos: parti dessas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta com as mãos vazias. Por que então haverias de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa e Shaddai me trouxe desgraça? Que coisa terrível, né? Saiu com o nome de agradável e pede para ser chamada de Mara. E o último versículo: foi assim, portanto, que regressou Noemi, agora Mara, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, não era israelita, uma moabita, que vai estar na linha de ascendência de Davi e na linha de ascendência de Jesus, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém, que era para ser a casa do pão, e eles saíram no momento de crise sem pão, não havia pão, porque Deus não era mais o rei em Israel. Elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa da cevada. Bendito e exaltado seja para sempre o Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero destacar três pontos fundamentais nesse texto. Em primeiro lugar, tudo isso aconteceu e está traduzido no nome Elimeleque. Como assim, pastor? Tudo o que aconteceu está traduzido no nome de Elimeleque, porque Elimeleque significa meu Deus é rei. E aconteceu tudo isso porque o povo de Israel deixou de ter Deus como rei. Eles até queriam, último capítulo de Juízes, pressionaram para que tivessem um rei como os outros povos. Eles não queriam mais a Deus. É claro que havia os remanescentes, é claro que havia os fiéis, sempre há os remanescentes do Senhor, mas em geral, eles não queriam mais ter a Deus como rei. E quando alguém desiste de ter alguém como rei, e quando uma família deixa de ter alguém como rei, e quando uma igreja local onde você congrega deixa de ter Deus como rei, e quando uma denominação deixa de ter Deus como rei, e a própria sociedade que vivemos, quando não serve a Deus como rei, o que acontece é morte, é mortandade. Porque a Bíblia diz que quem crer em mim será salvo. Por que será? Se permanecer com a sua fé até o final. Mas quem não crer em mim já está condenado. Israel estava passando por um processo terrível de condenação e de mortandade que nós vimos no livro de Juízes. Se você não ouviu, pode ouvir no blog logo7.blogspot.com e pode ler na sua Bíblia, que é o mais importante. Tudo o que está acontecendo aqui diz respeito ao fato de Israel ter abandonado a Deus como rei. E a consequência é tão grave, quando Deus não é mais o rei de alguém, de uma pessoa, de um casal, dos seus filhos, dos seus netos, quando Deus não é mais rei de uma igreja, que agora é só ritual, pode ser um ritual antigo ou pode ser um ritual contemporâneo, né, mais agitado, mais cheio de purpurina, gelo seco e tudo mais. Mas se Deus não é rei, a consequência é mortandade. Morre o marido de Noemi, morre o filho de Noemi, mais velho, morre o filho, o outro filho de Noemi, Malon e Quilion. Morre todo mundo. E a mortandade chegou porque Deus não é mais o rei. Isso acontece muito com as pessoas. Tem um afã num acampamento e aceita a Deus por um tempo, tem um momento de acolhimento em uma igreja, mas passados 6 meses, 1 ano, 2 anos, então abandona a fé. Ou pode ser que alguém, no final da sua história, Balaão teve chance até o final da sua história. Ele podia se dobrar e declarar: meu Deus é rei. Sabe o que aconteceu? Ele não se dobrou diante do Senhor, ele estava interessado em dinheiro, em fama e outras coisas, e por causa disso ele abandonou a profissão de fé que declara: meu Deus é rei. E por fazer isso, ele vai morrer longe de Deus, será condenado, castigado e extinto para sempre. Passará pela segunda morte. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar: Deus precisa ser o rei da sua vida. E numa monarquia, não é como hoje nós vemos em um outro país, que é mais uma monarquia assim, proforme. Mas quando Deus é o rei e ele comanda a vida de alguém, quando ele comanda a família de alguém, quando ele comanda a igreja, quando ele comanda a sociedade, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o que acontece é vida e vida em abundância. O que acontece é pão. O pão que vem de Belém, a casa do pão. Era a cidade chamada Casa do Pão. As pessoas ficam sem pão e sem vida, porque Jesus é o pão da vida. Olhe ao seu redor e você vai ver mais da metade da população desse país e mais da metade da população mundial que ainda estão famintos de pão e ainda estão famintos de uma vida plena e tentam realizar a sua vida de diversas formas. Eles tentam de todas as maneiras que você puder imaginar. De todas as maneiras, de todas as maneiras. Pessoalmente, através de infinitos relacionamentos, como a mulher que já tinha casado 5 vezes, estava no sexto marido e Jesus a encontra. Tenta através de muitos relacionamentos, através da sexualidade, através de se realizar na vida dos filhos, na vida dos netos, acaba tentando através do estudo. Agora sim, eu sou o rei da minha vida, porque eu estou estudando e eu vou prosperar muito. Elas tentam buscar a solução do pão, da falta de pão e da vida em abundância no estudo, no trabalho, e vivem uma vida de absoluto tragédia, e essa tragédia vai desembocar nos momentos finais. Eu tenho ou tinha, não sei se já doei, um livro só de relatos de pessoas que, próximos à morte, ganhei na Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, quando eles dizem, pessoas dizendo: olha, trabalhei a vida inteira, conquistei isso, conquistei aquilo, mas agora eu preciso. Eu estou desesperado, eu não sei o que eu vou fazer diante da morte. Para eles, a morte é o fim, enquanto que para nós é só um abrir e fechar de olhos, como ouvi outro dia num sermão. Irmãos, nós vamos fechar os olhos e vamos abrir, porque seremos ressurretos em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, tudo o que estava acontecendo era o problema de Deus não ser mais o rei. E a solução para essa questão é você transformar Deus no seu rei, o seu marido, o seu filho, a sua família, o seu estudo, o seu trabalho, seu lazer. Tudo que você possa imaginar jamais vão substituir a presença gloriosa e poderosa de Deus como teu rei. Ele é rei, ele vai governar nas monarquias onde os reis eram de fato tinham o poder de fato, eram mandatários de fato, o rei mandava e isso acontecia. Com o nosso Deus, ele mandou, ele disse: haja e houve luz. Ele criou os céus, ele criou a terra. Ele disse: abra o mar e o mar se abriu. E o povo de Israel saiu do cativeiro no Egito. Ele disse: haja água e a água saiu da rocha. Ele disse: tomem a terra prometida e a terra prometida foi tomada. Irmãos, em nome de Jesus. E Jesus, isso vai acontecer por todo o Antigo Testamento, e quando Jesus declara está consumado, significa agora está definitivamente liberado para aquele que desejar a casa do pão, Belém, a casa do pão. Se você quiser pão, eu sou o pão da vida. Se você quer se alimentar para ter pão e alcançar a plena satisfação, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a enfermidades, mesmo em meio a carência, mesmo em meio a dificuldades de toda a ordem, físicas, emocionais, espirituais ou dificuldades materiais, preste atenção, nada pode retirar a vida abundante de você, porque Jesus disse: está consumado, eu sou a casa do pão, e se você me aceitar como Jesus, como Senhor e Salvador, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, haverá pão por toda a sua vida. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje, e Ele garante: eu sou o teu rei, eu não vou te deixar. Aleluia! E eu quero que hoje você volte para Belém, para a casa do pão. Só que agora não é um lugar geográfico. Você volte para a casa do pão, porque a casa do pão agora tem três dimensões. Primeiro é o teu próprio espírito, onde o Espírito de Deus mora. Ele produz pão aí dentro. Você está com fome? Ele produz pão. Ele produz pão porque ele é o fazedor de pães. Ele é o fazedor de pães. Essa é a primeira dimensão, a dimensão individual. A segunda é a do corpo de Cristo na sua igreja local. Está faltando pão, as pessoas estão com fome, estão desesperadas, estão agoniadas, estão esperando por um rei. Eu quero lhe dizer que não há rei nenhum que possa dar solução para a fome e a vida. Não, vocês precisam voltar a ter a Deus como rei. E se você, na sua igreja local, voltar a Deus como rei, ter a Deus como rei, então haverá pão e haverá vida. Eu sou o pão da vida. Em terceiro lugar, há uma dimensão coletiva no sentido mais amplo. Todo aquele que está ouvindo agora, toda pessoa da sociedade humana, se está faminto, olha, eu faço, faço, faço, estudo, estudo, estudo, caso, caso, caso, mas nada me sacia. Eu quero te dizer que é uma dimensão coletiva, ou seja, uma universalização. Se você quiser encontrar aquilo que vai te saciar, então aceite a Jesus e ele será, o Espírito de Deus vai produzir. Assim como ele gerou Jesus no ventre de Maria, ele vai gerar a vida de Jesus em você e você vai ter o pão que vai te alimentar. Aleluia! Glória a Deus para sempre! E ele vai te dar pão e ele vai te dar vida e vida em abundância. Isso não está fora de você. Isso está dentro de você. Isso não está fora de você. Não adianta mudar as circunstâncias. É preciso mudar o lugar onde se come o pão, onde se produz o pão. É preciso mudar para aquele que produz o pão, que é Deus. Deus é meu rei. Diga para ele hoje: o Senhor é o meu rei. E individualmente eu quero que o Senhor produza pão em mim, de tal maneira que eu não tenha mais fome de nada. E o Senhor produza vida em mim, de tal maneira que eu não precise mais de sofrer com absolutamente nada de modo letal. De modo mortal, eu vou sofrer com as lutas da vida, até o luto eu vou passar, vou enfrentar, vai doer. Eu vou reconhecer que está doendo, não vou mentir, mas o Senhor proverá o consolo, Ele proverá o pão do consolo, Ele proverá o pão da vida em você. Em primeiro lugar, esse é o destaque. Entreguem-se a Jesus. Eu quero me entregar hoje com você. De novo, de novo. Eu sempre falo, se fizer apelo todo dia, eu aceito todo dia. Não porque a aceitação de ontem não valeu, mas é porque eu quero a casa do pão, eu quero Jesus mais presente em mim, eu quero que o Espírito opere a vida abundante dele em mim. Porque se ele operar a vida abundante dele em mim, eu vou experimentar um grande avivamento que procede da palavra do Senhor. E esse avivamento, que não tem nada a ver com ataque histérico coletivo, esse avivamento vai gerar em mim um saciar da fome. Ele vai saciar a fome em você. E ele vai dar vida a você, e a mortandade não vai causar mais essa tragédia que causou na vida da família de Noemi. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, irmãos, é impossível não destacar essa questão. É impossível. Noemi faz de tudo para suas noras voltarem, e seria essa a resposta natural, o procedimento natural. Até que Ruth dá um passo que nós não encontramos igual. Exatamente igual na Bíblia inteira. Claro, Jesus vive isso. A vinda dele é isso. Mas ela faz o seguinte: em segundo lugar, ela declara: Eu estou com você, não vou te deixar sozinha. Quem ama, prestem atenção agora, irmãos: quem ama não deixa nenhuma sogra desamparada, não deixa nenhuma mãe desamparada, não deixa nenhum familiar desamparado, não deixa nenhum membro da igreja desamparado, não deixa as crianças, os juvenis, os jovens, os moços, os casados, os homens e mulheres mais maduros, os idosos, ninguém mais fica sozinho. Sabe por quê? Porque ela diz assim: não insista comigo para eu te abandonar, porque eu te amo, porque eu te amo, e como eu te amo, eu não vou te abandonar. Pena que as pessoas não entenderam ainda o que é amor, porque elas abandonam com uma facilidade, é num piscar de olho elas abandonam. Abandonam de toda forma que você pode imaginar. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito social, as pessoas estão aí abandonadas. E a pessoa faz questão de abandonar. Não é como Ofra que volta para reconstruir a vida. Não, é porque não conhece amor. Não sabe, não tem a menor ideia do que é amor. Então abandona. Enquanto que Ruth diz assim: presta atenção, irmão, presta atenção. Aonde quer que você for, eu irei. Amar é ter a capacidade de ir com o outro até onde ele está. Ela diz: onde quer que pousares, ali pousarei eu. Ela não estabelece condição. Ela não diz: olha, se você voltar para Israel e conseguir uma fazenda lá com um parente e tiver muitas posses, então eu fico lá com você. Não! Ela diz: onde quer que pousares, eu vou pousar contigo. É no palacete, é na fazenda, ou é numa casa de sapê, como diria uma canção. Onde quer que você pousar, eu pousarei, porque eu descobri o que é o amor com você, Noemi. Eu sei o que é amar, e onde você for, eu vou pousar com você. Amar é ter a capacidade de pousar, de deitar-se, de ir morar, de acolher as pessoas. E depois ela diz, em terceiro lugar: o teu povo é o meu povo. Irmãos, não há amor sem acolhimento das pessoas que o outro gosta. Você pode não concordar em gênero, número e grau com posições políticas, com posições esportivas, como se diz, né? Com posições até religiosas, mas você tem o seguinte pressuposto, o teu povo é o meu povo. Onde você for, é o teu povo, então vai passar a ser o meu povo. Eu vou te adotar e eu serei adotada por ti. Você aceita a família do outro, o povo do outro, como o teu povo. Porque amar é a capacidade de aceitar o povo do outro como seu povo. E depois ela diz, em quarto lugar, o teu Deus é o meu Deus. É o momento mais forte. Quando você lembra de Elimeleque, Deus é meu rei, meu Deus é rei, ela está dizendo assim, olha, o teu Deus que é rei, eu aceito o teu Deus. E o teu Deus agora é o meu Deus. O Deus que é o teu rei será também o Deus que é o meu rei. Porque quem aprende a amar na dimensão do amor ágape vai entregar-se ao amor de Deus. Eu não estou falando de placa nem de denominação. Eu estou falando de amar a Deus, amar o bem, amar a generosidade, amar a solidariedade, amar o afeto, amar o carinho, amar o apreço, amar o respeito. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E para finalizar, ela diz: onde quer que morreres, morrerei eu. E ali haverei de ser sepultado. Onde você for morrer, eu quero morrer também. Você está disposto a morrer perto dessa pessoa que você ama? Você está disposto a viver e está disposto a morrer? Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei ali. Pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde morreres, morrerei eu. Em segundo lugar, eu digo, meu irmão, isso aqui é uma lição de amor. Você quer aprender a amar? Amar é assumir a vida até a morte das pessoas que você ama. Não é despedir-se das pessoas. Não é abandoná-las. É sentir a dor delas e acompanhá-las, porque a mulher estava se sentindo amarga. Ela diz: ó, troquem o meu nome para Mara, porque eu estou cheia de amargura. E Ruth é o primeiro sinal do bálsamo de Deus, porque ela vai ao encontro dessa amargura e diz assim: eu estou com você. Isso é um bálsamo. Em terceiro e último lugar, que eu quero destacar, irmãos. Não troque o seu nome. Não troque o seu nome de agradável para amargura. Em nome de Jesus, não troque o seu nome. Deus te fez um ser agradável. Ele não te fez um ser para viver em amargura. Preste bem atenção. Porque eu vou ser muito claro, nós temos lutas, dores, lágrimas, choros, fome, sede. Paulo passou fome, ele diz isso lá em Coríntios. Ele passou sede, ele foi chicoteado, ele foi perseguido, ele foi transpassado, né? E depois ele foi decapitado. Os discípulos todos, mas sobretudo, nós temos que falar de Jesus. Jesus, o agradável, Jesus é o agradável. E ele sofreu tudo o que tinha que sofrer. E depois ainda disse para o pai: pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não trocou o nome dele de agradável para um nome de Mara, de amargura, de insatisfeita, amarga. Ele entendeu. Jesus entendeu que tudo isso era plano salvífico de Deus, sofreu demais. Sofreu como nenhum outro homem jamais sofreu, porque ele carregou sobre si toda a nossa maldição, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas chagas, o castigo que estava sobre ele era o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele carregou o pecado de toda a humanidade antes dele e depois dele. Ele carregou todo todo o significado de estar em absoluto pecado e o Pai sofrendo também, o Espírito sofrendo, mas ele decidiu ser agradável e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Diz para João: olha a tua mãe. Diz para Maria: olha o teu filho. Jesus é agradável na cruz. Porque não há redenção sem dor, sem aflição. Não há avivamento sem oração. Não há transformação de vida sem pagamento de preço. Não troque o seu nome de agradável para amada. Não deixe que o mundo que nos cerca te amargure de tal maneira ao ponto de você falar: me chamem de Mara, a amarga. Não, não, não. Hoje você vai dizer: está consumado. Toda amargura que estava sobre mim, ele levou na cruz do Calvário, e eu agora sou agradável e vou enxergar a vida de modo agradável e vou lidar com a minha família ao máximo possível. Tem gente que é muito difícil, né? Ao máximo possível de modo agradável. Na igreja local, vou procurar ser o mais agradável possível, na minha denominação, procurar ser o mais agradável, e na sociedade, eu vou procurar ser o mais agradável como testemunho do amor de Deus. Que essas três palavras fiquem com você. Em primeiro lugar, que Elimeleque não morre, não morra, ou seja, Deus, nosso Deus é o rei. Em segundo lugar, declare como Noemi, como Ruth, perdão, a Noemi, e assuma, mas declare como homem de caráter, como mulher de caráter, e diga: onde quer que fores, irei eu; onde quer que pousares, pousarei ali, pousarei eu; o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus; onde morreres, morrerei eu, e haverei de ser sepultado. E terceiro, não deixe que o mundo te transforme numa amargura encarnada. Transforme-se no agradável encarnado, porque o agradável encarnado tem um nome, e o nome dele é Jesus. Bendito seja o Senhor, bendito seja esse texto, bendita seja essa palavra, porque Ruth é lindo demais e o que vem pela frente é lindo demais. Não perca, são só quatro capítulos, mas que hoje haja uma revolução na sua vida. Elimeleque não morra. E você declara: o meu Deus é o rei da minha vida. Em segundo lugar, encarne o amor. Mas o amor é ir com o outro. É ir até o outro. Não feche-se para o outro. Não feche-se para o outro. Abra-se para o outro. E terceiro, não aceite a amargura, mas torne-se agradável, porque esse é o teu nome. Foi assim que Deus te criou. É para isso que ele te prepara para o celeste porvir, onde tudo será eternamente agradável. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção: se você foi abençoado por essa palavra, ou por qualquer outra, divulgue esse telefone, divulgue o WhatsApp Santidade Bíblica, para que outras pessoas possam declarar: meu Deus é rei, o Deus Criador é o rei. E eu quero encarnar o amor e quero me tornar um agradável na vida. Divulgue isso, divulgue! E eu dedico essa palavra hoje em especial a um casal que nós já começamos um treinamento: Isaías e Cláudia. Grazi e Moisés são mais jovens, mas eu dedico a vocês. Porque é isso que nós queremos ser para vocês: uma afirmação encarnada de que o Deus Criador é rei. afirmação encarnada do amor e uma afirmação encarnada de uma vida agradável. Que Deus abençoe, eu dedico a vocês. Irmãos, não dá para falar todo mundo. E eu falei com outras pessoas durante o dia hoje. Então, cada vez a gente vai citando um outro, e para contemplar todos. E vamos anunciar o amor. Vamos anunciar o amor para as pessoas. Anuncie o amor primeiro. Esqueça de anunciar placas, usos e costumes. Depois, se a pessoa se identificar com o amor que você prega, aí você lá na sua igreja local vai ensinar: olha aqui, nós fazemos assim, nós acreditamos assim. Aí tudo bem, chegou a hora, mas primeiro ela precisa afirmar que Deus é rei. E para isso precisa encarnar o amor e transformar sua vida numa vida agradável. Que Deus abençoe. Espalhe essa palavra em nome de Jesus. Amém.